Fecheiro 80. Roger não conseguiu conter uma gargalhada, mas ao mesmo tempo teve que fazer uma objeção. Sim, mas capitão de um navio? Depois de tudo o que a tua mãe disse a respeito do enjoo que o homem sentia no mar? E sem querer desanimar-te, mas deve haver literalmente centenas de James Frasers. Como podias saber? Talvez. Mas no dia 1 de abril, uma mulher chamada Claire Fraser comprou um escravo no mercado de escravos em Kingston. Ela o quê? Não sei porquê, disse Brianna firmemente, mas tenho a certeza de que teve um bom motivo. Bem, claro, mas nos documentos constava que o nome do escravo era Temeraire e descrevia-o como tendo só um braço. Faz com que ele se destaque, não achas? De qualquer modo, comecei a procurar em coleções de jornais antigos, não só das Índias, mas das colónias do Sul, a procurar aquele nome. A minha mãe não manteria um escravo. Se comprasse um, ela libertá-lo-ia de alguma maneira. E as notícias de alforria às vezes apareciam nos jornais da região. Pensei que talvez pudesse descobrir onde o escravo fora libertado. Descobriste? Não. Ela ficou em silêncio por um momento. Encontrei outra coisa. Uma notícia da morte deles, dos meus pais. Mesmo sabendo que ela teria encontrado, ouvi-la a dizer isso ainda assim foi um choque. Ele envolveu-a com os braços, abraçando-a. Onde? Perguntou ele suavemente. Como? Ele deveria ter percebido. Não estava a ouvir a explicação que ela dava, com a voz embargada. Estava demasiado ocupado a amaldiçoar-se a si mesmo. Deveria ter sabido que ela era teimosa demais para ser dissuadida. Tudo o que ele conseguira, com a sua interferência, tinha sido fazer com que ela guardasse segredos. E ele próprio sofrera por isso, com meses de preocupação. Mas estamos a tempo, disse ela. Dizia que tinha sido em 1776. Temos tempo para os encontrar. Ela suspirou profundamente. Estou tão contente que estejas aqui. Fiquei muito preocupada a pensar que poderias descobrir antes de eu voltar e não sabia o que farias. O que eu fiz, sabes, disse ele. Tenho um amigo com um filho de 2 anos. E ele diz que nunca na vida concordaria com o abuso infantil. Mas, por Deus, ele entende o que leva as pessoas a fazerem isso. Eu agora sinto a mesma coisa em relação aos maus tratos à esposa. Brianna riu-se baixinho sobre o peito dele. E o que queres dizer com isso? Ele deslizou uma mão pelas costas dela e agarrou-lhe o rabo com firmeza. Ela não usava roupa interior, por baixo das calças folgadas. Quero dizer que se eu fosse um homem desta época e não da minha, nada me daria mais prazer do que bater-te com o cinto no rabo uma dúzia de vezes. Ela não pareceu considerar aquilo uma ameaça séria. Na verdade, ele achou que ela estava a rir-se. Então, e uma vez que não és desta época, não farias isso? Ou farias, mas não gostarias? Ah, eu adoraria, disse ele. Não há nada que eu gostaria mais do que te dar umas boas palmadas. Ela estava a rir-se. Repentinamente furioso, ele afastou-a e sentou-se. O que é que se passa contigo? Pensei que tivesses conhecido outra pessoa. As tuas cartas nos últimos meses. E então aquela última. Eu tinha a certeza. É por isso que te quero bater, não por me mentires ou por partir sem me dizer, mas por me fazeres pensar que eu te tinha perdido. Brianna ficou em silêncio durante algum tempo. A sua mão atravessou o escuro para lhe tocar no rosto, muito delicadamente. Desculpa-me, disse ela calmamente. Nunca quis que pensasses isso. Só queria evitar que descobrisses. Virou a cabeça para ele, a silhueta contornada pela luz fraca que vinha da estrada fora do refúgio deles. Como é que descobriste? As tuas caixas chegaram à faculdade. O quê? Mas eu disse-lhes para as enviarem só no fim de maio, quando nessa altura estarias na Escócia. Estaria lá se uma conferência de última hora não me tivesse retido em Oxford. Elas chegaram um dia antes de eu partir. A luz e o barulho apareceram de repente quando a porta da taberna foi aberta, revelando os clientes. Vozes e passos passaram ao lado do refúgio deles, assustadoramente próximos. Nenhum deles falou até os sons desaparecerem. E no silêncio renovado, ele ouviu o barulho de uma castanha da Índia a cair pelas folhas, estatelando-se nas folhas do sol. A voz de Brianna estava estranhamente rouca. Pensaste que eu tinha encontrado outra pessoa? E mesmo assim vieste atrás de mim? Ele suspirou. A raiva desapareceu com a mesma rapidez com que tinha aparecido e afastou o cabelo úmido do rosto. Eu teria vindo mesmo que estivesse casada com o rei do Sião, minha doida. Ela não passava de um vulto claro na escuridão. Ele viu quando ela se inclinou para apanhar a castanha do chão e se sentou a brincar com ela. Por fim, Bree respirou muito fundo e expirou devagar. Tu disseste maus tratos à esposa? Ele parou. Os grilos tinham parado outra vez. Disseste ter a certeza? Estavas a falar a sério? Fez-se um silêncio, suficientemente longo para encher uma batida de coração, suficientemente longo para ser eterno. Sim. Disse ela calmamente. Em Inverness, eu disse: disseste que me terias por inteiro ou não me terias. E eu disse que compreendia. Tenho a certeza. A camisa dela libertara-se das calças na luta entre eles e agora esvoaçava livremente à volta do seu corpo, sob a brisa quente. Ele enfiou a mão por baixo da fralda da camisa e tocou-lhe na pele nua. Que se arrepiou com o toque. Puxou-a mais para baixo, deslizou-lhe as mãos pelas costas e ombros nus, debaixo do tecido, escondeu o rosto no seu cabelo, no seu pescoço, a explorar, perguntando-lhe com as mãos: ela estava a falar a sério? Ela apertou os ombros dele e inclinou-se para trás, apressando-o. Sim, estava a falar a sério. Ele respondeu sem palavras, abrindo-lhe a camisa, afastando o tecido. Os seios dela eram brancos e macios. Por favor, disse ela. A mão dela estava na nuca dele, puxando-o para si. Por favor, se eu te possuir agora, vai ser para sempre, sussurrou ele. Ela mal respirava, mas ficou quieta. Deixando-lhe as mãos livres para irem onde quisessem. Sim, disse ela. A porta da taberna abriu-se outra vez, assustando-os. Ele soltou-a e levantou-se, dando-lhe a mão para ajudar. E então permaneceu de mãos dadas, com ela, à espera que as vozes se afastassem. Vem, disse ele, e curvou-se sob os galhos. O casebre ficava a certa distância da taberna, escuro e silencioso. Eles pararam lá fora à espera, mas não ouviram sons vindos dos fundos da hospedaria. Todas as janelas do andar de cima estavam escuras. Espero que a Lizzie tenha ido dormir. Ele questionou-se quem era Lizzie, mas não se importou. Àquela distância conseguia ver-lhe o rosto com clareza. Apesar de a noite roubar toda a cor da sua pele, ela parecia um arlequim, pensou ele. O rosto pálido, cortado por sombras escuras, emoldurado pelo cabelo escuro, os olhos pretos em forma de triângulos acima da boca vívida. Agarrou-lhe a mão, palma com palma. Sabes o que é hand fasting? Não exatamente. É uma espécie de união temporária? Mais ou menos. nas ilhas e nas zonas mais remotas das terras altas, onde as pessoas viviam longe das igrejas, um homem e uma mulher envolviam as mãos uma na outra com uma tira de pano e faziam votos um ao outro por um ano e um dia. No fim do período, procuravam um padre e casavam-se de modo permanente. Ou separavam-se. Ela apertou-lhe a mão. Não quero nada temporário. Nem eu. Mas acho que não vamos encontrar um padre facilmente. Ainda não há igrejas aqui. O padre mais próximo provavelmente fica em New Bern. Ele ergueu as mãos dadas. Eu disse que queria tudo. E se tu não gostasses de mim o suficiente para te casares comigo? Ela apertou-lhe a mão com mais força. Eu gosto. Está bem? Ele inspirou fundo e começou. Eu, Roger Jeremiah, aceito-te, Brianna Helen, para seres a minha esposa fiel. Com os meus bens, eu te aprovenho. Com o meu corpo, eu te adoro. A mão dela tremeu na dele e ele criou coragem. Quem criara aquele juramento percebera. Muito bem. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, enquanto vivermos. Se eu fizer um juramento destes, vou cumpri-lo. Não importa o que me custe. Ela estava a pensar nisso agora? Ela baixou as mãos dadas e disse com muito cuidado. Eu, Brianna Helen, aceito-te, Roger Jeremiah. A sua voz estava um pouco mais alta do que as batidas do coração dele, mas ele ouviu cada palavra. Uma brisa soprou pela árvore, fazendo restolhar as folhas e esvoaçar o cabelo dela. Enquanto vivermos. A frase significava um pouco mais para cada um deles, agora, pensou ele, do que teria significado há alguns meses. A passagem pelas pedras era o suficiente para impressionar qualquer um com a fragilidade da vida. Fez-se um momento de silêncio interrompido apenas pelo restolhar das folhas acima e um murmúrio distante das vozes do bar da taberna. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou-a no nó do anelar, onde um dia, se Deus permitisse, a aliança estaria. Era mais um armazém grande do que um celeiro, apesar de algum animal, um cavalo ou uma mula, se mexer na sua baia numa das extremidades. Havia um cheiro forte de lúpulo no ar, suficientemente forte para se sobrepor aos cheiros mais discretos de feno e esterco. O Blue Bull fabricava a própria cerveja. Roger sentia-se embriagado, mas não era de álcool. O casebre estava muito escuro e despi-la foi frustrante e prazeroso. E eu pensei que as pessoas cegas precisassem de anos para desenvolver o tato, disse ele. Sentiu a respiração quente da gargalhada dela no seu pescoço, fazendo os pelos da nuca eriçarem-se. Tens a certeza de que não é como no poema sobre os cinco homens cegos e o elefante? Perguntou ela. Encontrou a abertura da camisa dele com a mão e deslizou-a lá para dentro. Não, o animal é como um muro, disse ela. Os seus dedos curvaram-se e distenderam-se, explorando curiosamente a pele sensível à volta do mamilo dele. Um muro com cabelo? Meu Deus! Um muro também com arrepios? Ela riu-se outra vez. E ele inclinou a cabeça, encontrando-lhe os lábios à primeira tentativa, sem olhar, mas sem errar, como um morcego a agarrar uma traça no ar. Ânfora, murmurou ele contra a curva dos lábios dela. Deslizou as mãos pela curva doce das suas ancas, tocando a maciez fresca e sólida, atemporal e graciosa, como a superfície de louças antigas, com a promessa de abundância. como um vaso grego. Meu Deus, tu tens um rabo tão lindo. Rabo de vaso? Ela vibrou contra ele, a tremura da sua gargalhada, passando dos lábios dela para os deles e entrando-lhe na corrente sanguínea. A mão dela deslizou pela anca dele e subiu, dedos compridos, a abrir-lhe as calças, agarrando com hesitação e depois com mais certeza, gradualmente levantando a camisa dele para o libertar das camadas de tecido. Não, o animal é como uma corda. Ups! Para de te rir, maldita sejas. Como uma cobra? Não, bem, talvez uma cobra. Caramba, como chamarias aquilo? Eu tinha um amigo que lhe chamava Senhor Feliz, disse Roger, sentindo-se zonzo. Mas é um pouco extravagante para o meu gosto. Agarrou-a pelos braços e beijou-a outra vez. Tempo suficiente para impedir qualquer outra comparação. Ela ainda tremia, mas ele sabia que não era por estar a rir. Deslizou os braços à volta do corpo dela e abraçou-a, surpreendido como sempre pelo tamanho dela, e ainda mais agora que estava nua, com aqueles ossos e músculos a causarem uma sensação imediata nos seus braços. Fez uma pausa para respirar. Não sabia se a sensação era mais parecida com afogamento ou com escalada de montanha, mas independentemente do que fosse, não havia muito oxigênio entre eles. Nunca consegui beijar uma rapariga sem ter de baixar a cabeça, disse ele, a conversar, na esperança de retomar o fôlego. Ótimo, não queremos que tenhas um torcicolo. A tremura voltara à voz dela. Estava definitivamente a rir-se, apesar de ele achar que era tanto devido aos nervos como ao bom humor. Ah, disse ele, e agarrou outra vez o oxigênio que fosse à fava. Os seios dela eram firmes e redondos, pressionados contra o peito dele, com aquela mistura única de macieza e firmeza que tanto o intrigava sempre que a tocava. Uma das mãos dela deslizou com hesitação entre eles, a tatear, e depois foi retirada. Ele não conseguia parar de beijá-la durante tempo suficiente para terminar de se despir, mas arqueou as costas para deixar que ela lhe puxasse as calças para baixo. Elas estavam suficientemente soltas para caírem aos pés de Roger, que se viu livre delas, ainda abraçado a Brianna, apenas emitindo um gemido gutural, quando a mão dela voltou a posicionar-se entre os seus corpos. Ela comera cebola ao jantar. A falta de visão aguçada, não só pelo toque, mas também pela audição e pelo olfato. Ele provou carne assada, cerveja e pão. E um gosto leve e adocicado que não conseguiu identificar, mas que fazia com que pensasse, de certo modo, em campos verdejantes, cheios de erva ao vento. Teria provado ou cheirado isso no cabelo dela? Não sabia. Parecia estar a perder a noção dos seus sentidos, enquanto perdia os limites entre eles, respirando a respiração dela, sentindo o coração de Brianna bater como se estivesse dentro do seu peito. Ela agarrava-o com demasiada força e ele interrompeu o beijo, finalmente ofegante. Podes aliviar um bocadinho? É uma boa maçaneta, mas garanto-te que tem melhor uso. Em vez de o soltar, ela ajoelhou-se. Rogers fez um leve movimento de recuo, assustado. Cristo! Tens a certeza de que queres fazer isso? Ele não sabia se queria que ela o fizesse ou não. O cabelo dela fazia-lhe cócegas nas coxas e o seu pênis latejava, desesperado, para ser abrigado. Ao mesmo tempo não queria assustá-la, nem causar-lhe repulsa. Não queres que eu faça isso? Ela subiu as mãos para a parte de trás das coxas dele, fazendo-lhe cócegas. Ele sentia todos os pelos do seu corpo arrepiarem-se, de joelhos à cintura. Sentiu-se como um sátiro, com as pernas bambas e a tresandar. Bem, sim, mas não tomo banho há dias, disse ele, tentando afastar-se de um modo esquisito. Deliberadamente, ela esfregou o nariz na barriga dele, subindo e descendo e respirando fundo. A pele dele arrepiou-se e o arrepio nada teve a ver com a temperatura no quarto. Cheiras bem, disse ela, como um animal grande. Ele agarrou a cabeça de Brianna com força, os dedos a enrolar-se no cabelo grosso e sedoso. Nisso estás certa, disse ele. A mão dela descansava no pulso dele, leve e quente. Meu Deus, como ela era quente! Sem querer, ele diminuiu a pressão. Sentiu o cabelo dela resvalar nas suas coxas e depois parou de pensar em algo coerente, pois todo o sangue saiu do seu cérebro, partindo para o sul, a uma velocidade vertiginosa. Estou a fazer bem? O quê? Ele saiu do torpor alguns minutos depois dela se afastar, afastando o cabelo do rosto. Perguntei-te se estava a fazer bem. Hã? Acho que sim. Achas que sim? Não tens a certeza? Brianna parecia estar a recuperar a compostura com a mesma rapidez com que Roger perdia a sua. Ele conseguia ouvir o riso reprimido na voz dela. Bem, não, disse ele. Sabes, eu nunca... Isto é, ninguém... Sim, acho que sim. Levar a mão à cabeça dela outra vez, empurrando-a para a frente com delicadeza. Ele achou que ela emitia um murmúrio baixo, algures nas profundezas da garganta. Podia ser o seu próprio sangue a latejar pelas veias distendidas, correndo com força como a água do mar a passar pelas rochas. Mais um minuto e ele pareceria uma nascente. Afastou-se. E antes que ela pudesse reclamar, levantou-a e fê-la deitar-se no monte de feno para onde ele atirara as roupas dela. Os seus olhos tinham-se habituado à escuridão, mas a luz das estrelas que entrava pela janela ainda estava muito fraca e ele não conseguia ver nada, além das formas e contornos brancos como mármore. Mas não sentia frio, nem um pouco de frio. Encarou a própria tarefa com uma mistura de cautela e excitação. Ele já tinha tentado isto uma vez, apenas para se defrontar com um cheiro forte de produto de higiene feminina que tinha um cheiro a flores da igreja do seu pai aos domingos. Uma ideia desmotivadora, má. Brianna não tinha esse problema. O seu cheiro era o suficiente para fazer com que ele quisesse deixar de lado quaisquer preliminares e entregar-se ao desejo.